Mais um trabalho da dupla britânica Rich Mason e Ian Glover, são os Soul Savers, e que voltam a contar com a colaboração de Mark Lanegan neste novo disco que se intitula Broken. Tal como tinha acontecido no álbum anterior, Mark Lanegan a participar em quase todos os temas do referido álbum. O tema que escutámos já por aqui tinha rodado em emissões anteriores, chama-se Death Bells. É o início das duas horas habituais ao sábado na RUC 107.9, na Rua 102.7 e na Castrense 93. Podcast em www.orelhaextra.com. Fiquem por aí, tentamos dar-vos boa música, como é o caso destes Lights. You break the last piece of that. sons que marcam o início da emissão 43 da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, via o streaming direto de cada uma dessas estações radiofónicas. O link encontra-se na sua página ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Sons esses, dizíamos, que pertenceram aos Soul Savers e depois também ao trio de Brooklyn Lights, o álbum saído na Drag City Records da Windy City. O trio constituído por Sophia Knapp, Linnea Vedder e Andy McLeod. O álbum tem o título Rides e o tema foi Hold On. Vamos continuar agora com Tandy Love e Matt Smooth. Competition time again, and it's an anagram competition, so get out your pencils and papers, okay? Yeah, we're gonna mix up some famous song titles of recent hits, and you have to guess the title of the song and the group or singer. When you've got the answers sorted out, put your answers on a postcard and postcards only and send them to Manchester Reed. So here goes with question one. Sort out the letters and give us the real name of the song and singer. Thank you. O longa duração tem o título de Anagram Jam e esse título é algo elucidativo do seu conceito. Os produtores Andy Voltel e Dom Thomas, que assinam como Tandy Love e Matt Smooth, lá está um anagrama, reuniram alguns clássicos e outros temas não muito conhecidos da cena funk psicadélica ou do psicadelismo mais funk, como preferirem, e criaram este álbum que, como dissemos, se chama Anagram Jam, e onde todos os artistas, ou o nome dos artistas, são anagramas. Ouvimos Vandal Cock com Imp Girl, depois uma espécie de interlúdio, It's Competition Time, e logo a seguir Gary Cole and his GT Oboes by Lofter. Anagram Jam. It's ainda a primeira parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita e com mais um projeto de Adriano Quezada, ele que faz parte dos Okote Soul Sounds, costuma também acompanhar Prince e ainda mantém o grupo Fantasma, do qual estão também alguns membros neste seu outro projeto, que acaba de editar o segundo álbum. Chama-se Brownout e o disco sai na Six Degrees, Águilas and Cobras, e ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título. This age will be waiting in its wake, sifting through old men and their place, leads us to greater thoughts to crave. Tell me, glacier, where you've been, and why your posture is so poor. I hear the heat's been coming in, I see the sun at your door. Small deaths come too late. Oh, my brother went to make his name amongst the sharks and men. He had a heart of gold, I think, but when he left, he woke to what he'd made. Yeah, he'd been saving, he'd been saving. So much to have but nothing gave. All put it up down in his grave. Small deaths come too late. I'm Sinceramente, esperávamos muito mais para este novo trabalho dos Dodos, chama-se Time to Die, ainda mais depois desse excelente álbum anterior, Visitor. Há por aqui alguns temas que diríamos razoáveis. Um deles já soou o sábado passado, Long Form, e foi hoje a vez de soar outro, precisamente este que acabámos de escutar, Small Deaths. The Dodos. Oh my gosh. Orelha extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. obscura de lixo que parece provir do Médio Oriente, mas desengana-se, é bem norte-americano, é um quarteto de nome San Kazagaskar. O álbum é o segundo, saiu na Latter Records, de título Idle Ships, e por aqui soaram dois temas, Chocolate Brown, January, e de Concrete Dune, San Kazagaskar. E um disco a que voltamos e que já deveria ter soado por aqui muitas mais vezes é o novo dos Life on Earth, a Space Waterloop, o projeto de Matias Gustafsson, ele que é o baixista dos suecos Dungan, desta vez There and Then, Life on Earth. Disappears somehow. Maybe I'll entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Sons que nos levam até o final da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Universidade de Coimbra a partir do meio-dia, Rádio Universitária do Algarve às 19 horas e finalmente na Rádio Castrense no Baixo Alentejo a partir das 21 horas com o novo para a banda de LA Health, excelente disco Get Color, por isso ou Die Slow, e voltamos de novo aos Wild Beasts de Two Dancers. Off my hands, off the hot blood, the sweat and the sand. Any rival who goes for a girl's will be left thumb sucking in terror and bereft of a coffin bearers. Was appalled, caught in him in fist. He Hooting and Howling, dos britânicos Wild Beasts, o álbum segundo, Two Dancers na Domino. E para encerrar as portas desta primeira hora de Orelha Extra, ainda pelas Ilhas Britânicas, mas com o novo acoustic Ladyland, Living with a Tiger. Ha ha ha! Por aqui na Orelha Extra, o último trabalho para o músico do Mali Cheikh Tidiane Seck, chama-se Sabali, teve edição no final de 2008, início deste ano 2009, e desta vez escutámos precisamente o tema que lhe dá o título, Sabali. É o início da segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, Rua Ruque e Castrense. working all night and I've been working all week, and I don't know how I'm gonna make ends meet. The people I meet on these London streets, they say you gotta get hit with a brand new beat. It's a moonshine, it's a hard time, it's a rhythm in resistance, with a storyline of a better time that's coming soon. If you face the fact that you gotta fight back with a smile on your face and hope in your soul, it's a moonshine shine, it's a hard time time, it's a rhythm in resistance. So you face the fact that you gotta fight back, it's the moonshine shine, it's the hard time time, it's the inner city blues. É um clássico aqui de casa, o álbum estreia em 1985, de título Working Nights para os Working Week, a banda de Simon Booth e Larry Stebbins, depois dos Weekends, e a recuperação da orelha extra para a emissão de hoje e também para a emissão do próximo sábado, já que não rodou por aqui ainda o grande tema que o disco contém e um dos grandes sucessos do grupo Venceremos. Desta vez ficamos com Inner City Blues e também Sweet Nothing, os Working Week de Working Nights. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Música nova a estrear por aqui na Orelha Extra, o casal Sherry West e Taylor Clark dão pelo nome de The Love Children. O álbum sai na editora Grave Face, ou melhor, não é bem uma longa duração, é mais um mini álbum e é homónimo. O tema que soou foi I Am a Pony, The Love Children, e voltamos novamente aos canadianos Pick a Piper, do homónimo também EP estreia. É uma banda que contém alguns dos membros que costumam acompanhar Dan Snaith no seu projeto Caribou, e talvez por isso mesmo o som seja parecido. Pick a Piper. Era o único dos quatro temas que o disco contém que faltava rodar por aqui na orelha extra. Rooms, os canadianos Pick a Piper. E vamos continuar pelas terras gélidas do hemisfério norte, no Canadá ainda, para ouvirmos Gobble Gobble, o projeto de um único músico, Ider Cecil Frena. O álbum é autoedição Neon Graveyard. Mais um, este Neon Graveyard, pelo projeto Gobble Gobble, do canadiano Ider Cecil Frena. O tema foi Meteor S-Chat. E Greg Cartwright volta a escrever mais algumas belas canções contidas no novo Love and Curses, dos Raining Sound. Yeah! é o One Man Band de São Francisco, Ty Segall, e o seu novo álbum na Goner Lemons. Dois temas por aqui, Standing at the Station e In Your Car. Anteriormente, o regresso dos Raining Sound, com, claro, Greg Cartwright à frente da banda, 4 anos depois do último trabalho de originais, este Love and Curses, saiu na In the Red, What Else, e o tema por aqui foi If I Can't Come Back. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? is a kingdom where the king is a bird, and my heart is king, my heart is king, and my heart is a kingdom where the king is a bird, and my heart is king, the king of hearts. Excelente último, Sunset Rubdown, Dragon Slayer, desta vez o tema que por aqui escutámos, Black Swan. Orelha Extra, emissão 43, esta é a derradeira hora na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra. Podcast, playlist e mais algumas notícias do mundo da música em www.orelhaextra.com. E bela surpresa que tivemos por aqui da Flor Caveira, e não pudemos deixar de sorrir e de nos lembrarmos do inesquecível projeto, ou caso épico, do já falecido Farinha Master, quando escutámos estes Diabo na Cruz, um projeto que tem por lá B Fachada, Jorge Cruz ou Bernardo Barata, entre outros músicos. O álbum, ao que dizem, sai no outono, neste outono já, e por enquanto temos por aqui o EP Dona Ligeirinha dos Diabo na Cruz, bela mistura entre a música pop e alguma música tradicional portuguesa, como por exemplo o Corridinho do Algarve. Amenizar a espera, vamos lá para o estandar. Somos com dor, marquem-se, deixar assustar. O que sonho já fiz, o que queres eu dispenso. Como te interlata para furar este silêncio. O guru vem arranjado, o luar está bonito. Voltei a macera que eu empresto a pito. E me nega, sabe bem, que eu penso que eu acho. Apelo de garrafão e da malga de gaspacho. Vai-te rir de meu amor que eu nasci para dar-te bico. Que soubes eu aprendo, que não soubes ensino. Vira disto, toca o mesmo já que peço chatear. Do patrão aqui da gênia que lá. É de tudo que é que sabes, que não é para ver. Gente, este país parece que tem ventos frenos. E que tanta falta que isto estava a fazer à música portuguesa. Estamos todos fartos de clones anglo-saxónicos. É o projeto da Flor Caveira, Diabo na Cruz, o EP, 4 temas, Dona Ligeirinha. Ouvimos Corridinho do Verão. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. aproximamos-nos de colocar mais um tampão nesta emissão da Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Os australianos de Dolly Rocker Movement, é o seu último trabalho, Our Days, Mind the Time, Coffin Live, mas tempo ainda para escutar Mararanda e Solace, do álbum Deria, Romance del Montañés. Nos gusta. São as despedidas da Orelha Extra com Mararandan Solace, do longa duração Deria, Romance del Montañés, Baile de Garrotes, e para o fim vai ficar John Doe, acompanhado pelos Sadies de Country Club. Vamos ouvir The Night Life. Fiquem bem, tchau, até à próxima. Got out and hurried in. I might not on the cold hard facts of life. A stranger stood there laughing by the counter. He said, I'll take two bottles of your best. Her husband's out of town and there's a party. He winked as if to say, you know the rest. I left the store two steps behind the stranger. From there to my house, his car stayed in sight.